domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Salve galera, mequetrefes de plantão, estamos no ar aí para mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Para começar esse programa, mais um álbum completando 50 anos. Desta feita, o álbum é 461 Ocean Boulevard, de Eric Clapton. Segundo álbum da carreira solo do Eric Clapton, é uma fase de transição na vida dele que estava dependente aí de heroína, deu um hiato entre o primeiro e o segundo disco, mas nesse hiato gravou aí com Blind Faith e o Derek Indominus. Ele se mudou para Miami, o nome do disco 461 Ocean Boulevard é o endereço da casa onde ele morava, que depois veio a ser a casa onde o Bee Gees e a RSO gravadora, né, se instalou para gravar futuros discos. Destaque desse álbum para a faixa de Bob Marley e The Wailers, I Shot the Sheriff. É um álbum praticamente de covers, só 2 músicas de Eric Clapton, inclusive uma dedicada a Pat Boyd, que era a esposa de George Harrison, da qual todo mundo já conhece a história. Isso também levou Eric Clapton a mudar para Miami para poder gravar esse disco. Destacando a vocalista Yvonne Elfman. Então, um discão trazendo Eric Clapton de volta para a cena e com levadas, às vezes mais pesadas, mas um disco bem legal e que merece toda a nossa atenção. Então, com vocês, 461 Ocean Boulevard, de Eric Clapton. Vamos nessa. what the people say. And if I can't make it through tomorrow, then I make it through today. I have had my share of troubles, it's nothing new to me. When I look around me, all I see boys in Regina. Got the Illinois Indian chief. I think y'all dig that crazy bean. We at Willie get them all treat. When he hit that hangjive with his feet. Hangjive, hangjive, hangjive. Do that crazy hangjive. Fall. They hit a little Willie Junior and it ain't all. Well, the kids got crazy and it's plain to see. I call the hand jive on TV. Get ready. shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around my hometown, they're trying to track me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. And every time that I plant a seed, he said, "Kill it before it grows." He said, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out of town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Stop what you're doing, baby, come on home. I can't hold out, I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. You said, baby, don't you worry, you're my heart's desire. You know that I love you, I can't stand to see you cry. But I can't hold out, can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. She said, baby, you can run, you can walk or fly. You know that I love you, you're my heart's desire. And I can't hold out, I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. Tell me what I hope to find deeply us out, I'm sure. Won't you please read my signs, be a gypsy. Tell me what I hope to find deep within me. Cause you can't find my mind, please be with me. Love is lovely. to be rolling in the world. Family man that road, when I sit cause I'm hanging on a tree. Why can't you hear me begging, mama? Ooh, Lord, and all my baby to me. Bye. carry on. Dear Lord, give me strength to carry on. My home may be out on the highway. Lord, I've done so much wrong. Please give me strength to carry on. Dear Lord, give me strength to carry on. Aí galera, esse aí foi 461 Ocean Boulevard de Eric Clapton, completando 50 anos. E agora vamos para os nossos amigos aqui das cenas independentes aí pelo Brasil, mundo afora, que mandou outros trabalhos novos para a gente. Do Chile, a banda Três Golpes fez uma versão aí para um som da Electric Light Orchestra, Can't Get It Out of My Head. A Jane, apresentar para vocês aqui a Jane de Salvador, Ficou Perdido. É o nome do som. A Jane vai lançar no dia 12 um EP com 6 músicas. Nós vamos lançar aqui no Panela do Rock. O Dejair Benjamin, de Aracaju, da banda Chandala, também lançou um som novo aí, um projeto novo, solo dele, Homem Forte. E lá de São Mateus, em Zona Leste de São Paulo, se não me engano, de São Paulo mesmo, Lado 3, mais um som aí que o pessoal da SS, Assessoria, Grande Rio, da Sub Rock, manda pra gente. Então, Três Golpes do Chile, Jenny de Salvador, Dejair Benjamin de Aracaju e Lado 13 de São Paulo. São as bandas que a gente está apresentando para vocês aí. Na sequência tem a Shark e a Frigideira Acústica, beleza? Vamos nessa! I'm not afraid to die. de que vale o mar? O que é liberdade se não cama pra sonhar? Tão livre dos arbítrios, dão asas pra voar. Imensidão ardida, palavras sem pensar. Pra que chorar? Pra que cantar? Palavras que não saem do lugar. Eu vou chorar, eu vou cantar. Na vida é só se emocionar. Quadrados são esquinas, são roupas pra guardar. Coisas tão antigas não vão funcionar. A estrada que é amiga pro alto vai levar. O vento que mastiga, o tempo vem buscar. Pra que chorar? Pra que cantar? Palavras que não saem do lugar. Eu vou chorar, eu vou cantar. Na vida é só se emocionar. O sol que levanta, um gato que chora, a mãe que canta e se encanta, uma voz que sai de uma criança. De que vale o ouro se não sabe o que gastar? O mapa do tesouro no fundo desse mar. Um frio na barriga na hora de decolar. Um brinde à despedida, agora é pra voar. Pra que chorar? Pra que cantar? Palavras que não saem do lugar. Eu vou chorar, eu vou cantar. Na vida é só se emocionar. Na vida é só se emocionar. Na vida é só se chegar no fim do dia, uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu gelado eu consumi. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, um quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas do Brasil e do exterior. E para aquecer os trabalhos e aquecer o óleo, iniciamos essa fritura gostosa com Paradiso e seu lançamento Mirror. Eles que são de Itajaí, Santa Catarina. Na sequência, tem o meu primo, Rodrigo Matile. Não é Matilde, viu, galera? É Matile. Com o som Sociedade Cadáver. Ele que é de Bauru, São Paulo. We'll be right back.

sociedade cadáver. Saia dessa terra e nos deixa entrar, sociedade cadáver. Queime a sua sequela e nos deixe entrar, sociedade bandeira, sociedade padrão, sociedade fronteira, sociedade sabão. Falta inspiração. Espirrando gordura no fogão inteiro. A gente vai com a sonzeira de Realidade Alterada com a música Estado Selvagem. Eles que são de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Na sequência, tem o som muito gostoso, muito dançante, da banda de São Paulo, capital, Sonora, Em Algum Lugar. E para terminar essa sequência, esse bloco, a gente vai de Profusão Sonora. Com a música Repressão à Liberdade, eles que são do Rio de Janeiro. Fechando esse bloco em homenagem ao Futs Grila, que é o campeonato de futebol do programa Tautocronia. Exatamente, essas três bandas jogaram no campeonato 2024 do Futs Grila 2024, do programa Tautocronia, do coletivo Rock Nativa. Exato! Então, esse segundo bloco aí vai em homenagem ao campeonato de futebol Futs Grila, do coletivo Rock Nativo, do programa Tautocronia. Vamos lá? Com muito óleo espirrado nessa frigideira, hein? You want to soar?

Aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela, porque aqui não tem desperdício de jeito nenhum, e até porque é a parte mais gostosa que fica, né? Vamos ao som de Rogério Espósito, Palavras Cegas, ele que é do Rio de Janeiro, capital, e na sequência, a sonzeira de Spine Shiver, Most Wanted, eles que são de Itupeva, São Paulo. Esse bloco, vai estar delicioso, hein? Sobreviver e disfarçar a dor. Eu fui embora assim, sem jeito, e ninguém notou. A esperança nasce e morre todo dia, e ninguém sabe o que vai me acontecer. Essa canção é meio triste, mas não era pra ser. Tão cinzento, eu não consigo entender tantos planos, e agora não há muito a escolher. Eu vou rezar pra Santa Rita ou desistir do amor. Caminhando contra o vento, sem você eu vou. Eu tô sentindo tanto frio, pra onde é que eu vou? Esperança nasce, morre todo dia, mas é tão difícil errar, dizer que o mundo é meu. Eu fui artista e herói, talvez um sonho teu. Most wanted for the cops and girls. Por hoje é só, pessoal. Semana que vem tem mais. Beijo da Shaki. Essa foi a Shaki, o melhor da música independente nacional e internacional. E por falar em Shaki, galera, vamos fazer aqui, porque a gente passou aí por umas alterações. A partir dessa semana vamos ter mudança nos nossos horários, beleza? Se esse filho da puta parasse de gritar aqui, ia ajudar pra caramba, mas vamos nessa. Então, o Panela do Rock continua aos domingos às 13 horas na Rádio Rota 220 e às 18 horas na Seven Rock. A segunda às 19 horas na Rockmaster e também a segunda às 21 no Radar Alternativo. Terça às 16 continua na Live Rock Radio da Costa Rica e às 20 horas na PVH Caos de Porto Velho, Rondônia. Às quartas, 16h30 na Overrocks de Campinas e às 21h na Interessante Web Rádio de Maringá, lá sob o comando do grande Tio Beiço, gente fina, grande brother, parceirão aí, já tá fortalecendo demais. Às quintas, Rock On, às 12 horas na Rock On de Pernambuco e às quintas, às 21 horas na Arpoador Rádio Rock de Osório, Rio Grande do Sul, essa não mudou. Às sextas, às 11 horas na Calango News de Arco Verde, Pernambuco, grande Márcio, no comando aí, às 17 horas na Putz Grilo de Porto Alegre, grandes amigos da Putz Grilo, e também às sextas, só que no modo aleatório, Fanáticos de Metal do Uruguai. E aos sábados continuamos às 13 horas na UDNA do Rock de Lençóis, na Bahia. Então não vá se perder por aí, acompanhe nossas publicações, que eu vou colocar isso lá no Instagram, Rock Panela 13, e vamos nessa. Por falar em Shaki, ela fez um pedido aqui, cara. E a Shaki pede, a gente só obedece, né? Você tá ligado? Ela pediu pra tocar Grand Funk, Grand Funk Railroad. Aí ao invés de tocar uma musiquinha, nós vamos fazer um blocão de Grand Funk aqui, porque, como eu disse, a Shaki pede e nós obedecemos. Onde Some Kind of Wonderful, The Locomotion, We're an American Band, Feeling Alright e fechando, Close to Home, I'm Your Captain. Grand Funk pedido da Shaki, blocão aí. Eu sei que muita gente vai curtir isso. Vamos nessa aí, Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Drives me out of my mind. Yeah, with my baby. Give it up. got to have a change in scene, 'cause every night I have the strangest dreams, imprisoned by the way things used to be, yeah. Left here on my own, so it seems, I got to leave before I start to scream. Somebody locked the door and took the key. Feeling alright. I'm not feeling too good myself. Feeling alright. I'm not feeling too good myself. Listen to me and return me my closer to my home. I'm getting closer to my home. grande bloco com um grande grand funk, pedido da Shaq, e a Shaq pede, a gente obedece, sabe como que é isso aqui, né? É, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É, tô procurando aqui a minha lista amiga para mandar aqueles abraços, né? Nossos amigos aí de todas as web rádios espalhadas aí pelo mundo. Especial pra galera da Rota 220, Vivi, Paulo, Zé Júlio, Dan, Guto e Pete. Galera da Putzgrila, Camilo, Sérgio, John, Márcio, China, o pessoal do Top Cloninha, né? A Shaq tá aqui com a gente. Meu amigo Du, por onde andará o Du? Perambulando pelas ruas de Santa Efigênia lá em BH. Meu amigo Washington Aguiar e família, lá no Santa Terezinha em BH. Tiago, Fred Mercury de Piúma, lá de Piúma também, o Renato Borracha. Fizeram a bagunça danada junto com o Wesley aí, abraço pro Wesley também. Cachoeiro Itapimirim, o Capilé lá do Dracar, já falei aqui que você passar por Cachoeiro Itapimirim no Espírito Santo, terra de Roberto Carlos e Jair Bala, para lá no Dracar que tem uma cristal paga lá, é só falar que você é do Panela do Rock. Galera lá do Notívagos, Rones Furquim, o Tio Beiso, a Shaq, a família Chau, que estava de férias aí, semaninha, né, lá na Terra da Manga, Itaubi, Minas Gerais, abraço para eles, meu filho Theo, o Jaelson, lá em São Paulo, o Davi Salomão também em São Paulo, e toda a galera do Panela do Rock aí, Iglesias, Tonhão, pessoal de Salvador aí, Luiz Omar, Juninho, a Jenny tá na escuta aí, o Dejair lá em Aracaju, e o pessoal da banda Tiandala, o Jerônimo lá em Fortaleza, e Carlos Baraza no Chile, e em El Salvador, e o Gonzalo Munhoz no Chile, e o Ariel lá na Argentina, com quem eu compartilho aí muitos sons, né? Ariel da banda Crudo Harmônico e parceiro da Deb no Deb Rock, já foram nossos parceiros aqui. É isso. Então, vamos aqui para seguir o Panela do Rock, porque tem lista de lançamentos do Casa Gastão aqui, como sempre, né? Esta feita vai ser Mr. B, novos sons de Mr. B, da Colômbia, Aya Jaira, Def Leppard de Tom Morello, Fontaine DC, novo som do Inocente. Inocente está lançando aí um álbum, acho que para agosto, um álbum acústico bem legal, e fechando com Manu Chao. Manu Chao, que é um franco, brasileiro, angolano, cara do mundo aí, fez parte da... esqueci o nome da banda dele, mas Manu Chao, uma homenagem aos motoboys de São Paulo, beleza? Então vamos nessa aí, lançamentos Casa Gastão, eu volto já já. So fine, if you were mine, I think it's time I got up on you. I said, Santa Mar, we're gonna win. You're floating in, now I'm up on you. I said, feeling right here tonight. I see the light when I'm up on you. In a couple of I'll show you how I feel. Don't you know it's real now? Made me another magma. barato. Um show pra vocês, com dança engraçada, eles que desconhecem o prazer na despedida, o coral. Mutilados da Santa Guerra, cantará uma linda canção chamada Paz da Terra. Viajando no Expresso Oriente. Viajando no Expresso Oriente. Mas tem que ter muito psicológico pra ser motoboy aqui em São Paulo. É uma loucura só. Você deixa uma família dentro de casa e quando você... Você não sabe se você volta. E eu sempre falei, mano, quero ser motoboy. Pelo estilo do cachorro louco. Tem motoboy, São Paulo para. Esses foram os lançamentos da semana. E pra fechar o Panela do Rock dessa semana, é lógico, eu não poderia deixar passar batido o... mais um inverno na vida da minha digníssima esposa. A patroa sopra mais uma velinha no dia 1º de julho. Então, em homenagem a ela, vamos fechar o Panela do Rock com esses sons que eu sei que ela curte bastante. Fui nessa aí, galera. Um abraço para todos. Não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem. Volto a semana que vem com o Panela do Rock. Abração, valeu. Muito obrigado por seguir até aqui com a gente. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? reflection in your eyes. Together.